Vagabundo, seu sorriso me enganou. No escuro do bar, a verdade se mostrou. Entre risos e doses de cachaça, vi você e ela facada na alma, desgraça. Melhor amiga, onde você foi parar? Meus segredos jogados, você não vai voltar. As promessas que fizemos agora são só dor. Coração partido, não sinto mais amor. Chorando no banheiro, gritos em vão, traição ardente quebrando a ilusão. Não confie em ninguém, a lição que eu vou levar. Entre copos e lágrimas, vou me libertar. Bagaça no sangue, a raiva queimar. Olhos embaçados, não consigo acreditar. Você me traiu e ele também. Nesse jogo sujo só restou meu desdém. Melhor amiga, onde você foi parar? Meus segredos jogados, você não vai voltar. As promessas que fizemos agora são só dor. Coração partido, não sinto mais amor. Chorando no banheiro, gritos em vão. Traição ardente, quebrando a ilusão. Não confie em ninguém, a lição que eu vou levar. Entre copos e lágrimas vou me libertar. Chorando no banheiro, gritos em vão. Traição ardente, quebrando a ilusão. Não confie em ninguém, a lição que eu vou levar. Entre copos e lágrimas vou me libertar. Cachaça no sangue, a raiva queimar. Olhos embaçados, não consigo acreditar. Você me traiu e ele também. Nesse jogo sujo só restou meu desdém. Melhor amiga, onde você foi parar? Na noite envenenada só resta solidão. Eu queria uma dança, mas você me deixou. Entre risos e dor, o amor se apagou. Chorando no banheiro, gritos em vão. Traição ardente, quebrando a ilusão. Não confie em ninguém, a lição que eu vou levar. Entre copos e lágrimas vou me libertar. Chorando no banheiro, gritos em vão. Traição ardente, quebrando a ilusão. Não confie em ninguém, a lição que eu vou levar. Entre copos e lágrimas vou me libertar. Desculpas e promessas já não valem mais. No fundo do copo eu deixo pra trás. Raiva e ódio não vão me dominar. Sou mais forte que isso, vou me reerguer e lutar. Você não vai me ver cair. Cachaça e lágrimas me ajudam a seguir. Melhor amiga, aprendi a lição. A vida é uma dança e eu vou encontrar minha canção.